Se eu fosse homem, meu filho, meu coração me dava ação, não a razão, mas a vontade de mudar a situação. Obrigado.